nosso amor. Juro que tentei salvar nosso amor. Tudo que eu fiz, você não deu valor. Tudo que eu fiz foi por conta do amor. Eu sei, contigo não há nada. Você me maltrata, parei. Te amo, meu. Amor, tudo que eu fiz, você não deu valor.